A Fake Filmes do Brasil orgulhosamente apresenta Viagem ao Pode Especular, uma produção SJC São Paulo. Olá, você está ouvindo o Pode Especular Podcast. Se você está escutando esse programa por acaso, continue ouvindo, pois talvez tenha algo que te interesse. Mas preciso deixar claro que, apesar da abertura e da trilha sonora, o Pode Especular não é um podcast sobre seriados de TV e filmes antigos. Podemos até fazer programas sobre esses assuntos em algum momento do futuro, mas já existem outros podcasts muito bons e especializados nesse quesito espalhados pela podosfera, o território em expansão dos podcasts selvagens. Veja os links no post dos podcasts Spin-Off e Fala Série. Nosso nome pode até enganar, mas o Pode Especular também não é um podcast sobre especulação e mercado financeiro. Se é esse o assunto que você procura, escute o nosso programa até o final, divirta-se e vá ao podcast Papo de Pregão. Veja o link no post. Sem enrolar mais, o Pode Especular é um podcast sobre... Só um minuto. Alô? Quem? Vinícius? Rapaz, já comecei a gravar, não pude esperar... Como é que é? Hein? Como assim o céu tá maluco? Não, não tô sabendo de nada. A TV tá desligada. Peraí. Tô abrindo a janela. Cara! Esta é uma gravação... Peraí, me empurra, porra. Esta é uma gravação para os que ainda não nasceram. A humanidade do futuro. Se ainda tivermos futuro, vocês precisam saber quando toda essa confusão começou, já que não fazemos ideia do porquê e de como tudo. Cara, que merda! Há meses não recebemos informações oficiais. Muitos acham que foram invadidos por alienígena. Porra, essa foi terra. Abaixa. É, apocalipse também, mas imagino que finalmente a tal da singularidade nos alcançou. Do futuro, lembre-se de nós. Opa, calma, não, ouvinte. O Pode Especular também não é uma radionovela sensacionalista de ficção científica pulp. Coisa que o grande Orson Welles assustadoramente produziu em 1938 durante a transmissão de Guerra dos Mundos. Ladies and gentlemen, the director of the Mercury Theater and star of these broadcasts, Orson Welles. We know now that in the early years of the 20th century, this world was being watched closely by intelligences greater than man's, yet as mortal as his own. Pode Especular é o podcast sobre literatura fantástica, seja ela ficção científica ou fantasia, em todas as suas formas e gêneros. Bem-vindos, divirtam-se e não deixem de especular. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Paulo Elasti, sou engenheiro fazendo um podcast. Oi, eu sou Vinícius Maia, engenheiro também, que não sabe o que tá fazendo aqui, mas que eu acho que é um bate-papo descontraído que é pra agradar. Vocês estão ouvindo o nosso primeiro programa, que é... Mas oi, roda a fita! Episódio de hoje, o engenheiro que virou podcast. Hoje vamos conversar um pouco sobre ficção científica, definições, temas e polêmicas. Ei, pera, para tudo. Oi, fala, menino. Isso aí tá tudo errado, meu amigo. Eu pensei que era sobre outra coisa, né? Eu sei, Vinícius. Mas é que eu quis brincar com as palavras pra ficar igual ao filme O Homem que Virou Suco. Mas se você não gostou, que tal esse aqui, ó? O podcast que virou ficção. Ah, agora sim. Já estamos começando a falar de algo que eu não sei porra nenhuma. Mas vamos para os e-mails e recados. You've got some mail. Bom, pessoal, como esse aqui é o primeiro programa, obviamente não temos e-mails ainda para ler, né? Mas temos vários recados. É, os recados são importantes também. Temos recados de lançamentos, vários lançamentos para o ano de 2010. A Aleph, editora Aleph, né, melhor dizendo, tem vários livros. Ela tem os livros no catálogo, muito bons, e que vocês podem consultar lá no site da Aleph, que eu vou deixar aí no post. E também nós já podemos dizer dois lançamentos interessantes agora para 2010, que são o The Difference Engine, que deve se chamar aqui A Máquina Diferencial, na edição brasileira, né, do William Gibson e do Bruce Sterling. Esse livro praticamente é um livro base, né, para quem quer entender um pouco de steampunk, né. Entender um pouco é brincadeira. Bom, vamos lá. E temos também o clássico Despertar dos Deuses, do bom doutor Isaac Asimov. Excelente livro, Despertar dos Deuses. Ele já foi lançado aqui há muito tempo atrás pela Emus. E agora está sendo relançado pela nossa editora Aleph. Temos também aqui vários lançamentos. Foram feitos e estão sendo feitos ainda pela Tarja Editorial. Muito bons, livros muito bons. Por exemplo, pela Tarja Editorial que eu li recentemente, da Cristina Lazait, o livro Fábulas do Tempo e da Eternidade. Muito bom, muito bom. Gostei desse livro. São vários contos falando sobre viagem no tempo e tudo. E tem também a coletânea, né, Steampunk, Histórias de um Passado Extraordinário. Muito bom também, saiu pela Tarja. Tem vários outros livros, vocês podem ir lá consultar no site da Tarja, né? Outras coisas interessantes também foram saiu uma nova editora, né, que é a Draco, editora Draco, e ela já lançou vários livros aqui assim. Por exemplo, lançou do Gerson Lodge Ribeiro, é sua história alternativa, chamado Xochiquetzal, uma princesa azteca entre os incas. Xochiquetzal, uma princesa azteca entre os incas. Isso aqui é um desenvolvimento de várias histórias que o Gerson fez há muito tempo atrás, e ele aumentou e fez um excelente romance agora, tá? 144 páginas. Muito bom esse livro. Eu já até imagino, vou lê-lo, vou devorá-lo. Tem também pela Draco duas antologias, duas coleções, né? Imaginários, organizada por Thibaut Morix, Sinclair Stockler, Eric Novello. Eles lançaram já o Imaginários 1, contos de fantasia, ficção científica e terror, e o 2 também, tá? Ficamos sabendo também, aqui é uma dica que todo mundo já deve ter lido no Twitter, mas vocês outfandoms, vocês que não sabem nada de ficção, não são obrigados a isso também. A editora Draco anunciou a assinatura de contrato com Carlos Orsi Martin, escritor muito bom pra chuchu, gosto muito dele, para a publicação do romance Guerra Justa, ok? Parabéns, Martinho, e vamos ver aqui ele tem para nos oferecer. Também temos pessoas atacando lá fora, como o Jax Barcia. Ele vai sair, um conto dele vai sair na antologia Shine, An Anthology of Optimistic Science Fiction, editado por Jetsy Devry pela Solaris Books. Tá? O nome do conto do Jax Barcia é The Green Man Watches the Black Bar Go Up, Up, Up. Vai ser publicada essa antologia em abril de 2010. Tá? Vocês já podem até fazer um pedido aqui assim, reservar já na Amazon.com. Ok, eu até bati um papo com o Jax Barcia, né? E eu te achei interessante, né? Porque eu falei assim, gente, Jax, como é que você... Que ele escreveu um conto muito bom lá na antologia steampunk, chamado Uma Vida Possível Atrás das Barricadas. Esse conto é steampunk na veia e é New World. Muito bom, que vocês vão ouvir mais tarde, nós vamos fazer programa sobre isso. Mas ele é um conto assim pesado, um conto forte, triste, né? E sujo, aquela coisa assim. E quando a gente vê que o Jax agora vai participar de uma antologia chamada Shine, brilhante tudo, sobre otimismo. Aí ele chegou e eu até fiz essa pergunta. Você não mantou escatologia otimista. Aí o Jacques chegou e falou assim: olha, é um desafio instigante. No fim das contas, né? Ele foi convencido pelos argumentos do editor, o Jets e Devry. Sobre vários aspectos, né? O editor falou: a humanidade vem melhorando ao longo do tempo ou adaptando-se. A ideia seria mostrar uma história num futuro próximo onde as coisas não só melhoraram, mas melhoraram porque a humanidade decidiu que tinha que melhorar. E isso sem ser uma utopia. É isso aí. É, e a pergunta é essa aqui, mas a motivação mesmo foi: e se o mundo estiver melhor no futuro, como será esse futuro? Olha, estou louco pra ler isso daí. Vou fazer minha reserva, faça você a sua também, viu? Bom, gente, vou deixar agora, vocês vão voltar pro programa, que para de enrolar, para de falar tanta coisa, né? Não tenho mais nada pra falar. E olha, gente, se vocês quiserem mandar e-mails, agora nós temos e-mails, tá? Você mande para o endereço podespecular@gmail.com, ok? Ok, pessoal, tchau, continuem aí assistindo o programa. Não vai embora não. Tchau. Voltando aqui depois dos e-mails e recados. É isso aí. Vou ter que fazer umas tentativas, Vinícius, de definir ficção científica. Eu tenho que definir e explicar pra você, porque você é um cara que não sabe porra nenhuma dessa matéria. A minha vida é uma ficção científica, Paulo. Para com isso, rapaz. Eu sou o cara mais introduzido a isso. Na realidade, eu introduzo em qualquer lugar, rapaz. Opa, deixa isso pro próximo podcast, viu? Aliás, um futuro podcast tá aberto aí, pessoal. Nós vamos ter uma entrevista aí sobre sexo na ficção científica. Ai, eu não vejo a hora. Na realidade, eu vou ser sincero com vocês que estão ouvindo agora nesse momento. Eu sou um cara que foi abduzido e eu tenho um apetite sexual fora do comum. E eu tô aqui só por causa do próximo podcast. Fala sobre sexo. Que, aliás, foi uma ideia sua, né? É, só podia vir de quem? Só podia vir de quem, né? Ai, meu Deus. Mas então vamos andar depressa com esse? Vamos voltar, porque esse aqui é só o podcast piloto, a gente está tentando explicar um pouco de ficção científica, porque a ideia aqui do nosso Pod Especular é com apoio cultural e gostoso do CLFC, Clube de Leitores de Ficção Científica. É falar sobre ficção científica. E hoje, especialmente, falaremos sobre os temas principais da ficção científica. Por exemplo, o que você entende por ficção científica, Vinícius? Bom, quando a gente fala ficção científica, a gente já vem de tudo que é paranormal na cabeça da gente, né? Bom, pra ser sincero, eu imagino os carros dos Jacksons. Então, vamos lá. Eu sou realmente um leigo que... Agora você tá longe, você foi teletransportado pra outro lado da sala aí do microfone. Então, muito obrigado por corrigir. Assim tá melhor? Mais um pouco, mais perto, um pouquinho mais perto. Ficou gostoso agora. Ai, meu Deus. Agora ficou, né? Então, bom, eu vou falar como realmente um leigo de ficção científica. Eu acho que a maioria das pessoas hoje são leigas de ficção científica, porque eu não tenho a mínima noção do que seja ficção científica. Mas pelo menos cinema você tem conhecimento. Ah, conhecimento de ficção científica? De cinema, você... Ah, de cinema todo mundo tem, né, bicho? Bom, eu imagino marcianas de três peitos, mas vamos embora. Mas hoje aqui a ideia desse podcast, né, o Pod Especular, é falar sobre a ficção literária. Por exemplo, que nós temos aqui definições do um especialista em ficção científica, o Rodolfo Londero, né? Ele fez aqui umas tentativas, né, de definir ficção científica. Por exemplo, pelo conteúdo, que são os temas. Uhum. Nesse caso aqui, assim, se você considerar pelo conteúdo, você vai voltar lá atrás, nos gregos, greco-romanos, né? Nos Vikings, um pouco antes até disso daí. Eles falavam sobre tudo, discutiam a viagem na Lua, já... Oh my God! Eles foram longe também. A outra aqui, você pode falar pela forma, nesse caso aqui, assim, por exemplo, pela forma, nós chegamos à sátira. É um jeito de escrever, que é típico da ficção científica, de provocar e tudo. Faz uma pausinha aí, Paulo. Foi mal. Aí depois você faz um corte. Você tá conseguindo ouvir meu cachorro latindo no fundo? Não. Não, então... É porque era ficção científica, não, mas ele tá latindo, brincadeira. Se caso você ouvir, é meu cachorro que tá latindo de verdade, viu? Tá bom. Beleza, foi mal, depois a gente põe um corte nisso aí ou deixa. vamos passar aqui um pente fino na ficção científica, porque eu tenho que explicar pro meu amigo Vinícius. E eu, é isso aí. Essa é a minha meta, Vinícius, fazer com que você goste de ler ficção científica. Ah, meu Deus, estamos em busca de um milagre. Não, brincadeira. É uma tentativa. Eu acho só que a parte sexual é um pouco mais interessante, mas acredito que a gente vai se identificando com a ficção científica, na qual ela se envolve com tudo também, né? Você tem muito sexo na cabeça, hein? Mas vamos lá. Ó, vou tentar definir ficção científica pra você, né? Ficção científica. Vinícius, que complicado. O que, que eu posso dizer pra você o que, que é ficção científica? Olha, eu posso dizer pra você uma definição que um escritor deu aí, ó. Que você não sabe o que, que é ficção científica. É a mesma coisa que definir pornografia, sabe? Já que você tá falando de sexo. Falando você não sabe o que, que é. Você não sabe o que, que é ficção científica, mas você sabe quando vê. Quando vê isso na tua frente ficção científica, você sabe o que, que é. E isso é a mesma coisa que pornografia. Esse autor, ele chegou e definiu assim. Ficção científica também, outros falaram que é aquilo que você diz que é ficção científica, né? É, isso agora tá me ajudando muito. Mas tem aqui também umas tentativas de definição de ficção científica feitas por um especialista na área, Rodolfo Londeiro. Ele, por exemplo, definiu... Quem que é esse cara? Ah, é um especialista em... Ele fez esse trabalho de mestrado, agora você me pegou, Vinícius. Peraí. Ó. Que maravilha! Achamos uma falha na brincadeira. Não, uma falha não, pô. Vai que esse Rodolfo Landeiro também resolve a se apresentar pra gente. Ah, vamos, pretendemos convidá-lo no futuro. Então. Aí ele vai explicar melhor pra gente. Mas, por exemplo, a ideia dele aqui, pelo conteúdo, são os temas. Depois eu passo pra você o link dele aí, ó. O link tá no post aí, ó. Vou passar pra vocês aí também, ouvintes aí. Beleza. Ele define assim: tentativas de definição da ficção científica pelo conteúdo, pela forma, pelo efeito, pelo lado histórico e pelo código, como se a ficção fosse uma linguagem. Ah, agora você tá começando a falar minha língua de engenheiro. Então você tá falando que é uma pela linguagem de códigos. Então, isso, essa é uma das tentativas, né? De se definir, ficção científica. Ah, por exemplo, amiga, pelo conteúdo são os temas. Nesse caso, isso aí remete aos greco-romanos, né? Que já faziam histórias, por exemplo, de viagem. Já faz tempo pra caraca que existe isso aí, hein? Já, mas então, se você definir ficção pelo conteúdo. Exatamente. Se você definir pela forma, aí a gente chega à sátira, que é uma coisa típica. É, são histórias mais engraçadas, moralistas até. Sempre. É, que tenta passar uma imagem ou até algum efeito pra gente, pra sociedade. Sim, e foi bom você ter falado em efeito também, porque tem uma tentativa de definir ficção científica pelo efeito. Nesse caso, o foco é o estranhamento e o maravilhoso. Aliás, esse é o meu preferido. Ah, é? Você prefere o estranhamento ou o maravilhoso? Estranhamento e o maravilhoso, os dois. Porque esse é o legal, é a coisa da aventura. Ah, né? Entendi. Esse já é um tema mais atrativo, né? É, cada mais um. Mais atraente. Por exemplo, tem gente que prefere pelo lado histórico definir ficção. Aí você pensa logo lá no início da Revolução Industrial, todos aqueles movimentos sociais. Entendi. São várias histórias que eu passo, vou passar os links aí pra vocês. Maravilha, a gente tem tempo. Tem tempo. São os primeiros de muitos. E tem aqui também pelo código, como se a ficção científica fosse uma linguagem. Nesse caso, né, por exemplo, é estabelecido que um leitor de ficção científica ele precisa ser educado. Ele precisa entender de alguma coisa. Ah, entendi. Por exemplo, e se ele precisa ser educado é porque ele precisa aprender o código da ficção científica. Pô. E se ele precisa aprender o código é porque existe o analfabeto em ficção científica. E se você pensar bem assim, você pode até entender por que a intelectualidade brasileira, né, não gosta de ficção científica. Porque todos são analfabetos em ficção. Eles não entendem o código e alguns daqueles que entendem, né, eles desprezam, eles não ligam pra isso. Então, fala, não, eu entendo, sei o que que é, mas não quero saber. Tá, você se considera hoje um cara analfabeto de ficção científica? Não, né? Eu não me considero analfabeto. Analfabeto nesse sentido não é pejorativo. Entendi. As pessoas podem ser analfabetas em código. Eu sou analfabeto em códigos lá de programação, em vários códigos de programação, apesar de ser engenheiro. Assim como eu sou de ficção científica, né? Exatamente. Eu sou considerado um virgem de ficção científica. É melhor falar assim, virgem. Estamos falando da minha linguagem agora. Pod Specular Podcast. Bom, o que mais você tem dúvida agora, Vinícius? Esse aqui é um papo rápido, é só o nosso primeiro podcast, né? Nossa introdução à ficção científica. Bom, dúvidas virão ao decorrer do programa. Eu ainda estou sendo, assim, bem absorvido de informações, assim como acho que todo mundo tá meio, assim, tonto de tanta informação. Bom, eu acredito que durante o decorrer de todos os programas a gente vai começar a criar temas, pautas super interessantes a respeito de tudo tudo envolvendo ficção científica e sempre buscando passar sempre o máximo de informação e máximo de conhecimento na base de ficção científica. Hoje falou bonito. É, hoje a gente falou um pouquinho sobre o que, que é, pelo conteúdo, a forma de tentativa de definição da ficção científica por forma de conteúdo, pela forma, pelo efeito, pelo lado histórico e até mesmo pelo lado código, que é uma linguagem um pouco mais formal, como se fosse uma linguagem de programação, onde exige de todos os leitores, de todas as pessoas que forem entender ficção científica por um lado um pouco mais astuto, certo ou não? Como? Eu não entendi o que você falou. Um jeito abrange um pouco mais de... Ah, eu não sei agora a palavra certa pra falar. Eu não sei. Só isso aí você corta. Não vou cortar não, aí vai ser legal. Mas não tem mais nenhuma dúvida e tudo? Por exemplo, eu sei que nós falamos muito pouco aqui sobre fatos interessantes. Nós já só temos 18 minutos de gravação. Você quer mais detalhes? O que, que você descreve assim como... Vamos falar sobre, por exemplo... Pra que serve? Pra que a gente lê? Pra que serve a ficção científica hoje na nossa vida? Qual que seria assim a sua forma de vender ficção científica hoje, Paulo? Eu não serve pra nada. Pra que serve um livro? Hã? Pra que serve um livro? Eu acho que é pra você se explorar, pra você tentar captar a ideia do editor, do autor, perdão, e pra... É, esse parece o efeito Doppler. Eu não tenho. Eu vou ser sincero, a gente lê o livro quando a gente sente. É a mesma coisa pra quem você assiste um filme, entendeu? É, mas o filme é mais fácil. É, o que é mais fácil as pessoas fazem mais, entendeu? Mas a ideia perante é o mesmo. Por exemplo, o filme de ficção científica, ele praticamente dá tudo pra você. Ele mostra tudo pra você. Os efeitos especiais, a trama, a não ser um ou outro filme, né? Que exige um pouquinho também, mais. Exige um pouco mais. Mas a ficção, ela deixa você livre. Você constrói a visão daquela história. Então ela estimula a mente da gente. Isso, a leitura de ficção científica estimula. Ah. E você pode escolher, por exemplo, um gênero ou subgênero na ficção científica. A ficção científica ela abrange todos os temas, né? Tem. E tem, ó, tem desde religião. Oh my God. É uma política. Tem política. Por exemplo, só na religião, você tem temas assim, por exemplo, vida após a morte. É, que é um tema complicado. Veneração de ancestrais, por exemplo, temas do apocalipse, mitos da criação. Sexo tem. Comida. Sexo também. Comida. Carros, tem tecnologia. Tudo. Falando tudo. De coisas atraentes, né? Coisas atraentes, coisas interessantes, isso. Coisas que nos fazem voar. Oh, meu Deus. Esse meu amigo filósofo. basicamente é isso aí. É uma literatura de ideias. É uma literatura que você pode desenvolver temas interessantes. Eu acho que como introdução, indo bem, hein? Ah, estamos indo bem. A gente tá puxando aqui, puxa dali. É o primeiro. Porque agora, meus caros ouvintes, nós acabamos. O roteiro acabou. Estamos improvisando aqui. Bom, eu acabei de ser introduzido à ficção científica, eu me sinto um outro homem agora, eu vou ser sincero pra vocês que estão nos ouvindo, eu sou. Já que esse é o primeiro podcast piloto e tudo, você sabe que, assim como o Oscar no cinema, nós temos um prêmio também na ficção científica? Que você finge que ganhou? Não. Ganhar, legal, são os prêmios Hugo. Hugo? É. Isso aí. Prêmio. O prêmio Hugo não é quando você bebe demais, você recebe um prêmio Hugo. Hugo, né? Isso aí. Foi contemplado com... Esse é depois, você recebe antes e depois você faz esse Hugo aí. Depois morando, né? Não, Hugo é um prêmio que foi criado por causa de Hugo Gernsback, né? Foi um inventor, é americano, escritor. Um gigante da ficção científica. E editor também lá, ele fez vários. Isso aí, ele morreu em 1967. E ele é que praticamente criou o termo de ficção científica na época. Era um negócio que eu não tinha a mínima ideia que fazia parte da nossa... Não só realidade, você vai... já, não nossa ficção, né? E na época ele chamava isso aí de ciência ficção. O nome do prêmio era ciência ficção? Não, o nome do tema. Desse tema em geral, assim. Ah, não, entendi. Não era ser ficção científica. Científica veio depois. Primeiro era ciência. Ciência ficção. Ciência ficção. Legal. Isso aí. Aliás, foi bom você você ter falado também sobre esse tema, que é legal ou não, porque a ficção científica também houve uma época, assim, na década de 60, que as pessoas não gostavam, achavam que não era um tema muito legal. Não era bem acolhido pela sociedade. Pela inteligência, né, pelo pessoal. Entendi. Era um pouco mais complexo pra todo mundo, pra sociedade. Eles achavam que, não, não devemos vender esse peixe. Aliás, é um problema que acontece hoje em dia aqui no Brasil, que entre o meio literário. Você acha que não é muito absorvido pela sociedade o tema de ficção científica? É, e as pessoas ficam mudando o nome. Eles não sabem nem definir o que é, como te falei, igual pornografia, né? Você sabe o que é, só quando... Você não sabe definir, mas quando olha, você sabe o que é. Ah, entendi. Momento Remendo. Aqui vamos mencionar um interessante artigo que Luiz Brás, pseudônimo de Nelson de Oliveira, escreveu para o web jornal Rascunhos. Beleza, o nome do artigo beleza. Cinco Erros. É, nesse caso, ele fez essa pergunta sobre os cinco erros possíveis, equívocos grosseiros e ingênuos cometidos por autores do mainstream ao encararem e escreverem ficção científica. E ele escolheu três dos nossos melhores escritores e autores de ficção científica. O primeiro aqui é Roberto de Souza Causo. O primeiro de Causo é achar que a ficção científica no cinema e nos quadrinhos representa tudo que o gênero pode ser. É preciso ler alguma FC em literatura. O segundo do Causo é achar que a linguagem da ficção científica depende apenas de neologismos pseudocientíficos tipo XPTO-23 ou Megatrônico R4321. A linguagem da FC é complexa, estabelecida ao longo de muitas décadas, e mesmo quem quiser inovar ou romper com ela, precisa conhecê-la em alguma extensão. Acho que vocês estão lembrados aí, um pouco atrás aí no podcast, a gente falou exatamente sobre isso com aquela fala do Rodolfo Londero, dizendo sobre o analfabetismo em ficção científica. A terceira do Causo é confundir ficção científica com ficção científica juvenil. A maior parte das técnicas narrativas do mainstream são aceitáveis na FC, e não é preciso ser paternalista com o leitor. Quarta do Causo, achar que a ficção científica é coisa de americano, de modo que seus personagens têm que ser americanos ou, quando muito, europeus, e o contexto do Brasil ou de outros países em desenvolvimento não tem lugar dentro do gênero. Pelo contrário, a atual fronteira sendo desbravada pela FC é justamente o terceiro mundo e suas situações multiculturais. Quinto do Causo, desprezar o diálogo com os praticantes de ficção científica brasileira. Ninguém reinventa a roda, nem faz sozinho um gênero criar raízes em um país como o Brasil. Bom, agora vamos para Thaí de Tartari, outro grande autor nosso. E a primeira do Tartari é confundir FC com o trash. Muita gente que conhece FC de ouvir falar vincula o gênero a elementos trash, como naqueles filmes antigos que uniam baixo orçamento e invasão marciana. Existe sério, FC cara? Trash, sem dúvida, mas não é o elemento trash que define a FC. Segunda do Tartari, não estudar a ciência antes de fazer uma especulação científica. Assim como um romance histórico exige pesquisa, uma especulação sobre algo que ainda não existe também exige pesquisa para ser plausível e convincente. Devemos sempre saber sobre o que estamos escrevendo, não é? Terceiro, Tartari, achar que as regras da boa escrita perdem valor na FC. Já vimos muitos bons escritores mainstream desaprenderem a escrever quando tentam a ficção científica. A preocupação com a qualidade do texto deve ser a mesma. Quarta do Tartari, achar que a verossimilhança não combina com o UFC. Investir no absurdo pelo absurdo só funciona no humor e mesmo assim com conhecimento de causa, senão vira humor involuntário. Quinta e última do Tartari, ignorar a alternativa Slipstream. Como é que é? Obra que transita dentro e fora do gênero como 1984 de George Orwell. Muita gente que tem prevenção contra a UFC já apreciou uma obra de UFC sem se dar conta. Histórias mainstream que empregam elementos fantásticos, técnicos ou futurista, também são FC. E agora vamos para o nosso último e grande escritor, Fábio Fernandes. E a primeira do Fábio é o uso desequilibrado da ciência. Alguns escritores do mainstream, ao se deparar com o desejo ou a encomenda para escrever uma história de FC, muitas vezes levam a tarefa ao pé da letra. Acham que precisam escrever um tratado científico, porque, em sua opinião, só é ficção científica se tiver ciência. Outros, um pouco mais escolados, sabem que não é bem assim e se permitem as liberdades que o ofício generosamente oferece, que são as da invenção. No entanto, acabam por inventar absolutamente tudo, inclusive novas leis da física ou da lógica, que acabam não levando a lugar nenhum. Ou seja, a ciência em excesso ou nenhuma ciência não põe a mesa em termos de FC. Segunda do Fábio, a linguagem rebuscada e formal. O escritor do mainstream parece pensar que FC é necessariamente algo asséptico, como o interior de uma nave espacial do filme 2001, ou Odisseia no Espaço. E, portanto, deve-se ter ou formalidade e grandiloquência, ou frieza, tanto nos gestos quanto nos diálogos dos personagens. Eles esquecem que a FC é mais um modo do que um gênero, ou seja, é perfeitamente possível e até aceitável que se use a FC para falar da nossa realidade, do aqui e do agora. Uma das características do estranhamento, segundo Viktor Shklovsky, é justamente trazer a familiaridade para o leitor, o que pode ser feito pela via da linguagem, fazendo com que os personagens falem gírias ou pelo menos uma linguagem sem barroquismos, a fim de que o choque da estranheza seja maior. Por exemplo, a percepção de que estamos em outro planeta ou num universo paralelo. Isso mesmo. A terceira, do Fábio, o desconhecimento praticamente absoluto do que se produziu nos últimos 30 anos na literatura do gênero. Na década de 70, talvez devido ao cinema, talvez devido à grande quantidade de traduções de autores clássicos como Isaac Asimov, Ray Bradbury e Arthur C. Clarke, e até mesmo outros que hoje são desconhecidos do grande público, como Frederick Brown e Robert Sheckley, alguns escritores do mainstream tinham um bom conhecimento do que se produzia lá fora. Rubem Fonseca e Inácio de Loyola Brandão escreveram histórias de ficção científica bem antenadas com a sua época. Fonseca escreveu alguns contos do gênero na década de 1960, ao passo que Brandão escreveu o romance experimental Zero e a distopia Não Verás País Nenhum, nas décadas de 70 e 80, respectivamente. Mas hoje você não vê mais autores de fora do gueto escrevendo boas histórias de ficção científica. Cabe aqui um parêntese. O interessante é que o autor brasileiro até pode esperar um Roberto Bolanho ser publicado em português. Mas se demorar muito, ele vai à luta e compra a edição em espanhol, destrincha, percorre o labirinto e lê. Quer dizer, ele toma conhecimento do cânone, seja esse cânone oficial, acadêmico, moderno, modernoso, etc, etc. Seja com esse autor ou com outro mais atual de outro país, como os Estados Unidos, a Inglaterra, a França. Mas para o mesmo acontecer com o autor de ficção científica, esse precisa virar cult, como o Philip K. Dick, que morreu há 27 anos. Caso contrário, nada feito. Quarto erro aqui apontado pelo Fábio, o foco na alegoria. O escritor do mainstream, de modo geral, tenta fazer um breakthrough, escrevendo com foco na forma e não no conteúdo. E não raro acaba escrevendo alegorias ou parábolas, à maneira dos contes philosophiques franceses. Eu acho que é isso aí, eu não sei falar francês direito. Apolão, não bebe mais antes de fazer o programa, não, tá louco. Isso não é um erro. Os anos 1960 e 1970 estão cheios de ótimos exemplos narrativos de FC experimental, cujo foco era voltado mais para a forma do que para o conteúdo, como Stand on Zanzibar, de John Brunner, e Dahlgren, de Samuel R. Delany. Entretanto, não estamos mais nos anos 1970, e o que vemos hoje é o retorno da narrativa clássica. Clássica aqui, não como conservadora, mas como conversadora, que dialoga com as tradições, como Conrad, Balzac, Faulkner, Hemingway, Ferenc Mona, Érico Veríssimo. E a ficção científica só tem a ganhar com a versão século XXI desse diálogo. E o quinto e último do Fábio, não me ocorre um quinto erro, ainda que pecadilhos existam vários. É isso aí, pessoal. Para pautas pífias, momento remendo. E voltamos para a nossa programação normal. Por exemplo, eles falam assim, não, isso aí eu não gosto de ficar associado, meu livro não pode ficar associado ao nome ficção científica. Então eles inventam. Na década de 60 eles mudaram o nome para ficção especulativa. Tá aí o bode especular. Pode especular, tá aí. Aliás, o pode especular a gente escolheu por outra razão, né? Porque é só para ver o nome bonitinho, né? Que pode ficção não ficava legal, né? É, pode ficção, né? Então pode, então. Vamos ver se os ouvintes gostaram. Se não gostaram também, azar deles, esse é esse mesmo. Aí, começou o pode especular, meu amigo. Pode especular, pode especular, pode falar, pode escrever, pode cantar, pode fazer o que você quiser. Isso é mesmo. E teremos dias que estaremos cheios de ficção científica e vamos fazer mais ficção científica. Vamos. E olha, caro ouvinte, por favor, mandem cartas incentivando o Vinícius a ler ficção científica. Deem sugestões, mandem títulos. O Paulo tá no primeiro capítulo do Bode Escolar ainda e já tá criando um movimento Mande Cartas para Incentivar o Vinícius a Ler. Olha só que bonito, né? Isso é muito amigo, viu? Ó, mande para esse e-mail que tá no post, que eu ainda não criei, mas tá aí, vocês estão vendo ele aí, ele está no post. Que maravilha! Sei que é ficção, eu estou vivendo no passado mandando uma mensagem pro futuro, é isso aí, é fantástico. Isso é ficção. Não, isso agora é ficção. Eu vou Aliás, ser, cara, isso é uma zona, né? Porque sem roteiro é uma loucura. Eu vou ser bem, como é que fala? Bem realista, que eu vou falar pra você, um dos filmes que eu mais assisti na minha infância é pura ficção científica, que chama De Volta para o Futuro. É maravilhoso. Cara, esse filme. Vou ter que censurar. Esse filme é uma maravilha, rapaz. Você tá falando de voltar pro futuro, mandar passar, mandar carta pro futuro, e tá aí. Tá aí um negócio que a gente tá fazendo agora. Pra vocês que não anotaram ainda, vai colocar de novo o item aí embaixo. É isso. Isso, tá falado. Tá falado, tá aí no post, vocês estão vendo aí bonitinho, aí em letras amarelas. Bom, é isso aí. Vamos em breve nos encontrar mais vezes. Vamos parando por aqui, porque já falamos muita abobrinha e tudo lá. E o nosso... Eu prometo que no decorrer dos programas o Paulo vai estar mais descontraído, que é isso aí, a gente tá acabando. Não, porra, Paulão, calma aí, meu amigo. É assim, ó, galera, isso aí, fica à vontade de ouvir mais, de ouvir menos. A gente volta pra falar alguns temas agora um pouco mais aprofundados em cada tópico, cada subject. E a gente vai falar um pouquinho mais de ficção científica pra vocês aí. E por favor, no meio das cartas, não mandem só manifestações pra eu começar a ler, pra começar a aprender um pouquinho mais de ficção científica. Mas também pode mandar pra gente temas que a gente vai estar falando aí decorrer do tempo sobre ficção científica, alguns temas, críticas também a gente já começa a receber, né, Paulão? Mas se a gente não gostar, a gente manda tomar no c... também. Opa! Por isso, envie suas propostas, suas sugestões de pauta, isso, manda e-mails pro Vinícius. Orçamentos, isso aí. A gente manda isso averiguar é tudo. Carente, viu? E se você bater o carro, pode mandar o orçamento pra gente, que a gente avalia tudo, a gente faz qualquer... Isso, temos uma funilaria. Ah, meu Deus. Se você tá querendo fazer propaganda do seu livro, e seu livro é de ficção científica só porque você falou que seu passarinho voou, uou! Pode mandar pra gente também, isso aí. Mande que faremos a propaganda da sua obra. Isso, olha que maravilha, cara. Ficou até sexy essa palavra. Não, fala de novo, mano. Propaganda da sua obra. Maravilha, é pra propaganda da sua obra. Pode mandar pra gente, que aqui a gente não vai cobrar nada por enquanto, entendeu? Quando o Paulão ficar famoso aí, ele que vai cobrar, porque ele é o patrão disso aqui, ele que descreve o roteiro e faz tudo pra mim. Fala, Vinícius, lê essa porra. Roteiro? Você chama isso que eu mandei pra você de roteiro? Prometemos, ouvintes, da próxima vez serei mais organizado, faremos um negócio. Mas isso aqui é só um teste mesmo. Eu vou contar agora um segredo. Eu vou contar um segredo e todo mundo tá ouvindo. Agora, música de suspense. Não, troca a vinheta. Não é música de suspense, é música de... Música de denúncia. O Paulão, esse cara que teve essa brilhante ideia de fazer um podcast comigo. Ah, mano. E me convidou. Esse cara, ele estava cagando de medo de fazer esse programa. Ah, para. Para, não me queima. É uma denúncia. Mas é verdade, é verdade. Então, agora eu convido vocês, mulheres, que queiram participar desse programa, pra deixar a gente um pouco mais à vontade, num papo um pouco mais descontraído. Serão música romântica, maestro! Serão feitos convites para futuros temas, para participarem do nosso programa, do nosso Pod Especular. Isso, isso. Certo? Certo, pessoal. É isso aí. Agora nós vamos ter que dormir, porque amanhã é dia de branco, né, Vinícius? Dia de branco? Trabalho. É, dia de trabalho, dia de trampo. Aí tá tocando a música aí no fundo. Maravilha, maravilha, maravilha. Mas maravilha. E amanhã aí, você viaja, né, menino? É, amanhã não é na ficção científica. Não é, na realidade. Tamo junto. É isso aí. Um abraço a todos. Muito abraço a todos. Por ouvir o nosso programa. Esperamos vocês no próximo capítulo. Com certeza, estaremos aqui. Um abraço e obrigado por nos ouvirem com paciência. O seu... Tchau. E no próximo episódio... Ô, Edgar. Bom, uma primeira coisa que devemos chamar a atenção por Robert Heinlein é que ele foi um homem, digamos assim, de praticamente dupla personalidade, né? Ele influenciou tanto a contracultura norte-americana com esse livro que nós vamos discutir hoje, que é Um Estranho numa Terra Estranha, isso, que é visto como uma defesa do anarquismo, do amor livre e do ecumenismo religioso. Esse livro foi muito lido na época da contracultura norte-americana, lá na década de 60. Sabe o que eu imaginava? Antes eu pensava que ele fez algo parecido com aquela aposta que o Asimov fez uma vez, quando os críticos comentaram que ele só sabia fazer um tipo de livro, né? Robôs ou Fundação. Aí ele fez aquele famoso livro lá, né? The God Themselves, né? E aí, escrevi um livro que é completamente diferente, um livro que eu falo sobre alienígenas, coisas que ele não menciona, né? Será que ele não menciona nas outras obras dele? Será que o Heinlein não fez a mesma coisa? Bom, ao que parece, né, o Heinlein, quando estava escrevendo esse... Eu gostei desse livro, eu me senti bem lendo esse livro. Ele é um livro, como eu diria, gostoso de ler. Não sei se você, o que você sentiu desse... Eu gostei muito do livro, né, apesar de finalzinho, então eu vou falar aqui para não dar spoiler. É, não pode dar spoiler. Tem alguma coisinha assim que eu...